vou visitar a fazenda do vovô. Vou visitar a fazenda do vovô. Na fazenda tem uma vaquinha branca e preta. Na fazenda tem uma vaquinha branca e preta. A vaca faz um som assim, mu mu. A vaca faz um som assim, mu mu. Vou visitar a fazenda do vovô. Vou visitar a fazenda do vovô. Na fazenda tem um pato amarelo. Na fazenda tem um pato amarelo. O pato faz um som assim, quack, quack. O pato faz um som assim, quack, quack. Vou visitar a fazenda do vovô. Vou visitar a fazenda do vovô. Na fazenda tem um porco bem grandão. Na fazenda tem um porco bem grandão. O porco faz um som assim, oink, oink. O porco faz um som assim, oink, oink. Vou visitar a fazenda do vovô. Vou visitar a fazenda do vovô. Na fazenda tem um gambazinho preto e branco. Na fazenda tem um gambazinho preto e branco. O gambazinho faz assim, piu. O gambazinho faz assim, piu. Vou visitar a fazenda do vovô. Vou visitar a fazenda do vovô.